Esta é a Hora Mais Negra 41 e acabamos de ouvir Chaos com o tema Hurricane. Agora vamos ouvir Electric Wizard com o tema Black Mass. Agora vamos ouvir Black and White com o tema Super Villain. De Jesus and Mary Jane com o tema Cracking Up. Agora vamos ficar com o Morfino com a faixa Third Day. Science runs with us. Agora vamos ficar com Melvins, com a pista Youth of America. E agora vamos ficar com Gutter Twins, com o tema Idle Hands. De Mark Lanegan com PG Harvey com o tema Eat the City. I feel so Lady Tron com o tema Egg Rave. Anybody out there read me? My head looks gorgeous. Pretty big today. vocais de Defend com o tema I Disappear. Já estou de saída, para a semana cá estarei para vos dar música e só me resta dizer hasta la vista, baby.